bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. E bateu uma saudade. E bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. E bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebeu, tá sem dignidade. E bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. 99125003. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei.